enquanto eu defendia o seu berço. Se um dia chegar minha morte, eu mudo de endereço. Não esqueço do seu olhar, foi nele que me encontrei. Não me peça pra ficar, seu mundo é um sonho e nele eu sou inteiro. Em cima da cama eu deixo seu urso azul e uma carta pra você. Que o mundo se abra, eu fecho a terra inteira. Alinho minha alma só pra te ver. Sei que seus sonhos são grandes demais, mesmo que ainda seja tão pequena. Atravesse essas águas em cima dessas estrelas, lute igual Serena. Pessoas de pouca fé tentaram te afetar. Nesse reino de cristal você não deve ficar. Vai em busca do que te faz ficar de pé na maré, nada pode afogar. Seu pai já se foi tantas vezes, embora do mundo ainda é um mistério. Retorno, pedi para Deus força antes de tudo, e ele me deu sua mãe no outono. Suas lágrimas são pérolas, minha jovem Yukina. Tô cego sem sina, pro mal seja cega que o bem te ensina. Nunca respire, o mundo é uma usina. Te atropelo primeiro, depois que cê cai, eles buzinam. O mapa no cabo da enxada e eles procurando baús dentro de minas. O céu nunca foi o limite para quem está predestinado a ser um anjo também. Mãos com sangue, Deus sempre chora por alguém. Eu choro por você porque aqui não tenho bem. Vou correr por todo o universo com você entre meus braços e te mostrar o melhor lugar de todo esse mundo queimado. As brasas desse ron-ron ainda queimam nossos pecados. Os anos foram inimigos, anos me trouxeram de volta ao teu tempo pra ficar ao seu lado. Vi esse mundo queimar enquanto eu defendia o seu berço. Se um dia chegar minha morte, eu mudo de endereço. Não esqueço do seu olhar, foi nele que me encontrei. Não me peça pra ficar, seu mundo é um sonho e nele eu sou inteiro. Vi esse mundo queimar enquanto eu defendia o seu berço. Se um dia chegar minha morte, eu mudo de endereço. Não esqueço do seu olhar, foi nele que me encontrei. Não me peça pra ficar, seu mundo é um sonho e nele eu sou inteiro.